Aí, enquanto tu acha que a dona é santa no Face, no WhatsApp ela se solta, tá ligado? Aquele sorriso, aquele olhar engano. A maldade delas tá na mente. Haha, sou L.A. Ela vem no WhatsApp me chamando de amor. Sabe que eu não presto, mas adora meu caô. Eu só quero viver bem, companhia pra agitar. Vem comigo, curte a vibe, seu piloto é o L.A. Sai de nós, recalque, eu quero mais cifrão. O grave tá batendo e a taça tá na mão. Faz um grupo no WhatsApp que é hipócrita. E hoje tem social, já chama stop. Ela me chama de anjo pra me ter na balada. Esqueceu que pra ser livre, anjos têm asas. Sabe que posso ser seu se não tiver ciúmes. Porque posso exalar pra outras meu perfume. Já manda aquela foto sua e das amigas pra gente decidir as que vão ser escolhidas. Haha, aquela foto mais quente que ela tem. Me manda no privado, ainda me chama de meu bem. Essas garotas lindas, tão pura vaidade. Vestidinho curto, blusa Hollister e short. As rodeiras que reluz, as croma que destacou. Do banco do carona, a falsidade se apossou. Mas só por uma noite, o WhatsApp é correria. Tem loira e tem morena, pode ser uma por dia. Livre, leve e solto, pras mais tops de Brasília. O dinheiro no bolso e a minha conversinha. Ela vem no WhatsApp me chamando de amor. Sabe que eu não presto, mas adora meu caô. Eu só quero viver bem, companhia pra agitar. Vem comigo, curte a vibe, seu piloto é o L.A. Sai de nós, recalque, eu quero mais cifrão. O grave tá batendo e a taça tá na mão. Faz um grupo no WhatsApp que é hipócrita. E hoje tem social, já chama stop. Fala que é princesa e quer uma parada séria. Mas quando toca um funk, a bela mostra a fera. Já cria aquele grupo e me coloca lá. O frevo já é lá em casa, parte elite vão colar. Ela se faz de santa, mas de santa não tem nada. Quem gosta de santa é padre, vem comigo ser safada. A gata posta no status que só quer um love. E quando sai pros frevos, pega mais de nove. Mandei foto da nave que tá lambendo o chão. Foi tipo um cupido que flechou seu coração. Viu que o boy é que pode, dinheiro, ostentação. As pratas no pescoço, copo de uísque na mão. E elas me cobiçam, eu sempre no ibope. Os frevo da vida, só vou no camarote. É só censurar a cena, que a noite é uma criança. Partiu rolê, vira a noite, sem aliança. Ela vem no WhatsApp me chamando de amor. Sabe que eu não presto, mas adora meu caô. Eu só quero viver bem, companhia pra agitar. Vem comigo, curte a vibe, seu piloto é o L.A. Sai de nós, recalque, eu quero mais cifrão. O grave tá batendo e a taça tá na mão. Faz um grupo no WhatsApp que é hipócrita. E hoje tem social, já chama stop.